pastor estava dentro de uma igreja superlotada e ele já estava se preparando para começar o sermão quando ele viu entrando ali um velhinho com um paletózinho surradinho, entrando humildemente na igreja. Mas o pastor, alegre, emocionado, disse: "Gente, está entrando aqui o meu grande amigo, pastor João da Silva. E eu quero lhe dar a oportunidade. Pastor João da Silva, por favor, venha até o púlpito." E aquele velhinho, uma Bíblia bem surrada, foi vagarosamente até o púlpito, cumprimentou todos os presentes, e o pastor começou a dar o seu currículo dizendo: "Este homem é muito importante para mim, aprendi muitas coisas com ele, foi um exemplo para a minha vida, este é um homem notável, a quem eu devo muito. Por favor, pastor João da Silva, o microfone é seu." E o pastor, agradecendo, olhou para a igreja e percebeu que na primeira fileira tinham dois garotos que não paravam de conversar e não prestavam a menor atenção ao culto. Mas ele não comentou nada, nem chamou a atenção de ninguém. Com a sua voz calma, tranquila, começou a contar a seguinte ilustração. Uma vez, um pai, o seu filho e um amigo do seu filho foram pescar em alto mar. E quando o velhinho começou a contar essa história, os dois garotos que estavam na primeira fila conversando muito sentiram o desejo de prestar atenção naquela história. Aquele velhinho tinha alguma coisa na sua voz que fazia as pessoas prestarem atenção. E eles, que eram tão irrequietos, agora estavam ali, em silêncio, ouvindo atentamente o que o velhinho estava contando. E o velhinho continuou dizendo: "Pois bem, e lá em alto mar, de repente, aconteceu uma grande tempestade e aquele pequeno barco virou e os três caíram nas águas. O mar estava muito revoltado e os três corriam perigo de vida. Mas como aquele pai sabia nadar bem, ele conseguiu chegar até o barco, que mesmo virado continuava na superfície. E ele subiu naquele barco e encontrou uma corda, uma só corda. E ele olhou ali para aquele mar, todo revoltado, e viu o filho dele se debatendo nas ondas, tentando se salvar. E viu também o amigo do seu filho, que estava quase se afogando. E naquele momento, aquele pai passou a viver um drama. Ele só podia jogar a corda para um dos dois. Apenas poderia salvar um dos dois. Um era o seu filho e o outro era o amigo do seu filho. E aquele pai ponderou o seguinte: o meu filho já é salvo. Se ele morrer, ele tem a vida eterna. Mas o amigo do meu filho, ele ainda não encontrou o Salvador. Se ele morrer, irá direto para o inferno." Então aquele pai, do alto do barco, gritou para o seu filho: "Meu filho, eu te amo muito!" E pegou a corda e jogou para o amigo do seu filho. E foi trazendo o amigo do seu filho para o barco, enquanto com lágrimas nos olhos via o seu próprio filho morrendo afogado. Prestavam atenção naquela história, inclusive os dois garotos que estavam no primeiro banco. E o velhinho concluiu dizendo: "Pois foi exatamente isso que Deus, o nosso Pai Celestial, fez por todos nós. Ele preferiu sacrificar o seu Filho Jesus, porque ele já tem a vida eterna, o Pai já sabia que a morte não poderia vencê-lo, e ele permitiu ao seu Filho morrer, mesmo com muito sofrimento, com muita dor, e preferiu salvar a mim e a você. E o velhinho, terminando essa história, desceu do púlpito, e o pastor continuou aquela reunião. Quando o culto acabou, os dois garotos foram conversar com aquele velhinho, o pastor João da Silva. E sentando-se ao lado daquele velho homem, um dos garotos disse: "Pastor João, a sua história foi muito bonita, mas eu não acho que aquele pai tenha agido certo, porque sacrificou o próprio filho por uma hipótese, porque aquele amigo do filho não era salvo, e quem poderia garantir que um dia ele receberia Jesus como Salvador e que um dia ele seria salvo? Quer dizer que o pai sacrificou o seu filho se apoiando numa hipótese." Foi quando o pastor João da Silva disse: "Este é o ponto da história. Deus sacrificou o próprio filho para nos salvar, sem ter a certeza ou a garantia de que eu e você um dia iríamos recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador." E o outro garoto disse: "Sim, tudo bem, mas aquele pai ali no barco sacrificou o filho, deixou o filho morrer afogado para salvar o amigo do filho, sem ter a certeza de que um dia aquele moço iria receber Jesus como Salvador." E o pastor João da Silva, segurando aquela Bíblia velha surrada, olhou para os garotos com um sorriso nos lábios, ainda tinha um sorriso bonito, e com os olhos brilhando, ele disse: "Aí está a maravilha do amor de Deus. Que Deus fez isto por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo que nós nem tínhamos nascidos ainda, e Deus já estava sacrificando o seu filho em nosso favor." E se vocês querem saber a verdade, eu sou aquele homem que estava no barco junto com o seu filho e o amigo do seu filho. Eu sou aquele homem que teve que decidir entre jogar a corda para o seu próprio filho e jogar a corda para o amigo do filho. Aquela história é verdadeira e aconteceu comigo. Então o seu filho morreu afogado e o senhor salvou o amigo do seu filho? E o velho disse: "Sim. E vocês sabem quem é o amigo do meu filho? É o pastor desta igreja." Oh, glória! Você está ouvindo esta história? Deus te ama muito. E ele já fez tudo por você, sem que você merecesse, e sem que você tivesse garantido para ele: "Meu Deus, faça tudo por mim, porque um dia eu vou entregar minha vida para o teu filho Jesus." Jesus poderia ter dito: "Pai, eu não vou morrer na cruz para salvar uma pessoa que nem me conhece. Se esta pessoa garantir que vai receber o meu sacrifício na cruz, então eu irei e morrerei por ela." Mas Jesus não fez isto, mesmo sem ter a tua garantia. E o próprio Pai, mesmo sem ter a tua garantia, ele sacrificou o próprio filho. E o próprio filho, diz o Evangelho, ofereceu-se a si mesmo, porque ele é Deus, para salvar os pecadores. Jesus Cristo fez isto porque você é seu amigo, porque você é sua amiga. E ele te ama muito. Este é o mistério do amor de Deus. E por que você supõe que este Pai amoroso este Senhor Jesus bondoso que se sacrificou por você, por que você acha que Ele vai te negar qualquer favor, qualquer graça ou qualquer bênção? Porque o Evangelho nos diz o seguinte na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32. Escute só que coisa linda. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Pense bem. Se Deus não negou aquele que ele mais amava, antes o entregou por mim e por você, por que então que Deus, que não recusou nem o que tinha de mais precioso, vai nos recusar qualquer favor ou bênção? Mas você viu aqui o final deste versículo? Nós podemos ter todas as coisas com Ele. Vou reler para você, preste atenção. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Você quer todas as coisas? Você quer a bênção da saúde, a bênção da prosperidade, a bênção da paz? Você quer ter sucesso na vida? Você quer ter bênção familiar? Você quer ter realização pessoal? Você quer ter paz, alegria de viver, vida transbordante? Você quer ser uma pessoa edificada, confiante? Você quer todas as coisas? É fácil. Receba Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e com Ele você receberá, com certeza, todas as coisas.